outras incentivam a disseminação de desinformação, a famosa fake news? Eu acho que primeiro nós temos que considerar que essas empresas trabalham com um modelo de negócio, né? Então, quando o lucro é o que predomina no modelo de negócios dessas empresas, o objetivo delas torna, então, maximizar o engajamento, reter a atenção e extrair o máximo de dados possíveis das pessoas que utilizam essas plataformas. Então, isso faz com que aquele conteúdo mais sensacionalista, mais emocional, que polariza mais, que tende a gerar mais cliques e comentários, faz com que para essas empresas se torne o conteúdo mais valioso para o seu modelo de lucro, né? Então, acredito que essas plataformas operam com esse modelo e elas não são neutras, né? Elas têm um viés também político. Acho que esse ano, com a posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, em que os donos dessas empresas ocuparam a primeira fileira da posse, demonstra que elas não são neutras, elas têm um lado político. Então, eu acho que a junção dessas duas questões, de ter nitidamente, né, explícito, um lado político e ter um modelo de negócios que incentivam a disseminação desse tipo de informação, faz com que, consequentemente, as fake news tenham muito espaço nesse ambiente, né, virtual dessas plataformas, e isso tem impactos consideráveis, tanto na democracia, quanto também questões de saúde pública, como nós vimos na pandemia, questões de deslegitimação, tanto, né, de professores, da educação, como também das instituições do nosso país. Muito se fala, Cauã, em regulação, regulamentação das big techs. Um vídeo que ficou famoso é o dono da Meta sendo questionado no Senado dos Estados Unidos, né? E ele fica todo sem graça e não sabe o que responder quando perguntado se ele confiaria em ceder as informações dele para alguém. Você acha que é preciso ter regulamentação, que muita gente defende, não, a liberdade de expressão, a liberdade de você decidir como é que você quer fazer com as suas informações. O que você acha? Primeiro que, quando se fala, né, dessa questão da liberdade de expressão, da liberdade das pessoas, os nossos dados, por exemplo, nós não temos liberdade de compreender para onde que eles estão indo, né? Nós não temos a capacidade de entender de que forma esses algoritmos funcionam, de que forma se lucram com os dados da população. Então, é necessário regulamentar as big techs, né, essas plataformas digitais, para que se tenha transparência, né, como se utiliza o algoritmo dessas empresas, como se utiliza os dados da população, para onde estão indo esses dados, como que é o modelo de mercado de venda e coleta desses dados. Então, acredito que sim, a regulamentação ela é urgente do nosso país. Acho que ela está atrasada, vamos dizer assim, e muito ainda. Então, é um debate político que deve ser feito no país e, principalmente, numa questão de que, hoje, nós não temos, né, nenhuma ideia de como isso é feito. No momento que regulamentar, nós vamos ter algumas questões que vão vir a ter transparência. Mas não basta apenas regulamentar. Nós temos que ter uma estrutura e uma política nacional de soberania digital. Isso envolve diversas questões, como ter uma infraestrutura digital em que os dados fiquem aqui no nosso país. Nós temos que ter competitividade entre as empresas de redes sociais, por exemplo. Nós temos que ter uma série de questões que envolvem, por exemplo, os dados, tanto que são sensíveis, a título, por exemplo, do GovBR, da saúde, como das universidades, por exemplo, né? Eu, como pesquisador hoje, nós da universidade estamos submetidos à plataforma das Big Techs, né? Por exemplo, a minha universidade utiliza da plataforma Google. Então, todas as nossas pesquisas hoje estão hospedadas num ambiente que é da Google. Então, nós não temos soberania educacional, nós não temos soberanias da nossa pesquisa. Regulamentar, por exemplo, é um passo importante, mas não é só isso que é fundamental, né? Nós temos que dar alguns passos a mais também na busca por essa soberania tecnológica do nosso país. A jornalista filipina Maria Ressa, aliás, foi por causa dela, né, que a gente teve a ideia dessa pauta. Ela diz que mentiras se tornaram fatos nas redes sociais. Como é que isso afeta a base do debate democrático? E eu vou além. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito por causa da campanha dele nas redes sociais, né? Então, como eu falei anteriormente, quando esses algoritmos eles priorizam conteúdos emocionais, polarizados, sensacionalistas, que não se importam se é verdade ou não, não se importam de dar, né, veracidade aos fatos, né, esse processo por si só ele já compromete a democracia e o debate público, né? Então, não há uma busca pelo mínimo comum dos fatos, se é verdade ou não. E por ser um modelo, né, como eu falei, de lucro, e por ser interesse desses donos, das gigantes da tecnologia, disseminar essa forma de debate, né, de publicação, que influencia muito a questão do debate público, né, faz com que o resultado disso é o crescimento da desinformação, é a manipulação da opinião pública. Então nós vivemos uma era assim, como aponta a pesquisadora Shoshana Zuboff, que ela é autora do livro do Capitalismo de Vigilância, que todas essas... é o surgimento de cápsulas de realidade, vamos colocar assim, onde diferentes grupos vivem diferentes universos, né? E aí o que acontece é um cenário de radicalização, de deslegitimação das instituições, há uma desinformação massiva, né, de uma fragmentação desse ambiente. Então, acredito que o que está em jogo, né, não é apenas a circulação da informação, mas é a possibilidade de, né, conseguir defender um debate realmente que legitima as instituições, né, legitima aqueles que têm, né, o mínimo de consciência do que se busca na informação, né, de uma verdade, de uma busca de ouvir todos os lados, né. E hoje a gente tem, por exemplo, nas redes sociais, se fala, por exemplo, da questão da Palestina, as redes sociais fazem o seu conteúdo não aparecer, né? A questão nas guerras também. Então, há sim uma manipulação do que é verdade, do que é colocado a público, né? Do que é compartilhado, do que é mais incentivado, né? Para ser disseminado nas redes e não. E aí nós vimos, então, que essas fake news, esses sensacionalismos são o que causa mais engajamento do público, então eles são facilmente difundidos. Eu lembro que a série muito famosa House of Cards... No julgamento da imparcialidade de uma parte do artigo 19 do Marco Civil, que na falta de uma regulamentação do Congresso acaba o STF legislando sobre algumas questões, eu acho que é muito danoso para o Brasil, né? Eu acho que está mais do que na hora do Congresso Nacional se responsabilizar, né? E realmente da meta, né, de que eles estão vendo a questão da lei antitrust, das questões de como o monopólio da meta nas redes sociais, né, de uma forma muito ruim, que é o quê? Ou eu compro, né, o Instagram, o WhatsApp, ou eu vou acabar com essa forma de negócio porque está me prejudicando de alguma forma. Isso também nós vimos agora no Brasil, no momento que uma das questões que foi colocada é o ataque ao Pix, né, porque o Pix impediu o avanço do WhatsApp Pay no Brasil. Então, acho que já há um poder gigante dessas empresas, né? Há um poder tanto visto no lobby nos Estados Unidos, né, um lobby gigante dessas empresas, um lobby gigante no mundo inteiro, e um controle de dados e de infraestrutura digital enorme, né? Essas empresas, elas conseguem deter tanto o controle das infraestruturas digitais onde se armazenam esses dados, né? Tanto por cabos de onde chega a internet no nosso país hoje, muitos desses cabos estão sendo providos por essas empresas, até a forma, né, das plataformas de coleta, de manipulação de dados que nós utilizamos hoje. Então, eu acho que essas empresas já detêm um poder gigante, né? No caso, na minha tese de doutorado, eu estou tentando compreender como o poder dessas big techs está influenciando na questão agrária, a partir de compra ou parceria entre big techs e empresas do agronegócio, né? Que elas não têm o poder da terra, mas elas controlam uma alta quantidade de dados sobre aquela terra ou sobre o território, né? Tanto as questões de produção, da agricultura, até aspectos comportamentais de determinados territórios. Então, com isso por si só, já é um poder assim imenso sobre determinados locais, né? Que muitas vezes não está em explícito, né? Eles ocorrem de maneira, às vezes, que nós nem temos noção. Então, isso realmente, para mim, eu acho que, né, não é um futuro, né? Eu acho que elas já têm um poder gigante. Eu acho que passou da hora de nós, né, fazermos algo para ter uma soberania digital, né? Acho que, como você trouxe, né, há 10 anos, quando a gente falava de regulamentar as redes sociais, de alguns lugares que regulamentaram e as big techs não concordaram e saíram dos países, a gente tratava esses países muitas vezes como ditaduras e tudo mais, como é o caso, por exemplo, da China, mas hoje nós temos a total certeza que, se nós não frearmos o poder dessas big techs, os estados nacionais, de várias formas, vão ficar submissos ao poder que elas possuem. Tá certo, a gente teve o imenso prazer de receber pela primeira vez aqui no Mundioca o Cauã Arruda Viopiold, atualmente doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria, integrante do Grupo de Pesquisa em Educação e Território, além de ser pesquisador dos impactos do colonialismo digital na questão agrária. Cauã, espero que você tenha gostado desse bate-papo, tanto quanto eu e a Mel gostamos de estar aqui. Esperamos que você volte futuramente aqui pra gente continuar conversando, porque esse é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, as pessoas querendo ou não. Eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade de estar falando sobre o assunto. Eu acho que é um assunto muito amplo, né? Eu acho que a gente pode ter horas aqui falando. Eu acho que tem várias questões que eles implicam, né? Várias oportunidades que nós podemos estar conversando sobre isso, mas infelizmente, né, o nosso tempo é curto. Espero ter tido alguma contribuição aí para quem está nos ouvindo e para vocês também. Obrigada, um abraço e até a próxima, Cauã. Obrigado. Um abraço. Tchau. Eu não sou Big Tech não, mas trago o Mundo Bizarro. Mundo Bizarro. Marcelo, ouça com atenção essa história, porque eu vou cobrar os seus comentários. Ok. Depois de 7 anos insistindo, o tatuador britânico Luke Wintrip, de 36 anos, finalmente ouviu o tão esperado sim da namorada, a Sarah, de 38. A saga romântica começou em 2018, quando ele decidiu que queria se casar com ela. A história foi compartilhada ao jornal The Sun. Mesmo com pedidos super elaborados, como um jantar à luz de velas, um passeio a cavalo em uma praia da Jamaica, e até o aluguel de um castelo em Praga, na República Tcheca, a resposta de Sarah era sempre a mesma: não. A CEO de marketing relembra o primeiro pedido a ela e explicou a negativa. Eu apenas disse não, estamos juntos há só 6 meses. Eu o amava, mas não queria dizer sim para depois voltar atrás. Ou seja, 6 meses ele já queria casar. Eu acho legal, né, Marcelo? Bacana. Mas Luke não desistiu. E no 42º pedido... Oi, desculpa. Sarah deu uma dica que reacendeu as esperanças. Na próxima vez que você perguntar, eu vou dizer sim. Mas apenas espere, revelou. Foi então que, um ano depois, ele a levou até Greenwich, em Londres, no Reino Unido, um marco temporal, e se declarou: esse é o centro do mundo e você é o centro do meu mundo, eu quero que você se case comigo. Oh. Os homens não gostam de coisas românticas, por isso foi assim, ó... Não, foi bacana. Sei, Marcelo, tô de olho em você. A mensagem foi forte, finalmente ele ouviu o tão esperado sim. Ele finalmente conquistou meu coração. Provavelmente merece um recorde no Guinness. Sou grata por ele ter insistido por tanto tempo, afirmou Sarah, mãe de 3 filhos e moradora de Essex, na Inglaterra. O casal se casou em maio na Jamaica, mas não sem um último contratempo. Antes do sim final, Sarah precisou ser hospitalizada com uma infecção grave após o rompimento de um cisto na virilha. Mesmo assim, o amor venceu. E hoje o casal continua firme e forte. Pô, desde maio, né? Vamos fazer essa conta aí. Eu quero que o The Sun venha trazer depois o desenrolar desse casamento. É, porque o bicho pega depois que casa, né? Enquanto tá no namoro, tá tudo bem. Cada um na sua casa. Mas ele é insistente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, pois né? É. E eu costumo dizer, Marcelo, o melhor curso de desenvolvimento pessoal que existe se chama casamento. Ali você tem que se virar. Ir contra aquilo que você gosta, né? Ceder aqui, ceder ali. E esse foi o Mundo Bizarro. Mundo Bizarro. E eu trago os recadinhos, nos dê 5 estrelinhas lá no Spotify, manda um recadinho pra gente, nos ajude a alcançar outras pessoas. Nós também estamos no Instagram, o nosso projeto de alcançar 1 milhão de seguidores, mundioca.podcast, vá lá, curta, comente, compartilhe. Estamos no YouTube Mundioca com K e na Rádio Metropolitana 80,5. Todos os dias de segunda a sexta-feira, Geopolítica na Veia, eu e Marcelo esperamos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Radar Sputnik, de hora em hora, um giro de notícias pelo mundo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta sexta-feira que a corte não irá se envergar a ameaças covardes e infrutíferas e que pretende ignorar as sanções aplicadas contra ele pelo governo dos Estados Unidos. Moraes disse ainda na abertura das atividades após o recesso do judiciário que o deputado Eduardo Bolsonaro e o apresentador Paulo Figueiredo agem de maneira covarde e traiçoeira, com patente finalidade de obstrução à justiça. Ele destaca que eles tentam interromper e mexer no trabalho do STF em relação ao caso da tentativa de golpe. Uma operação da Polícia Civil de São Paulo desarticulou uma mega central de golpes que atuava a partir da cidade de Guarulhos. Cerca de 60 pessoas foram presas. Ao mesmo tempo, os policiais apreenderam mais de 50 computadores, celulares e documentos. Segundo nota da Secretaria de Segurança de São Paulo, os investigadores encontraram a central em pleno funcionamento. Os funcionários estavam aplicando golpe em tempo real contra novas vítimas. Também foram localizados quadros com metas financeiras e roteiros de abordagem que orientavam os suspeitos na manipulação dessas vítimas. Ainda segundo a secretaria, no prédio funcionavam 7 empresas diferentes, cada uma especializada em algum tipo de golpe, como renegociação de juros em empréstimos consignados, financiamentos bancários e falsa regularização de carteira nacional de habilitação. O Carnaval de 2026 marcará uma grande mudança para os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Gabriel Davi, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, anunciou que os carros de som não serão mais usados na Marquês de Sapucaí. A mudança tem o objetivo de solucionar críticas feitas por conta do som das baterias durante o desfile. Um novo mecanismo operacional de som está em fase de testes e vai aposentar os tradicionais. Os puxadores de samba enredo e os artistas que ficavam no carro de som passarão a usar fones de ouvido com retorno para se ouvirem, assim como acontece em shows. Além disso, o número de fins de semana com ensaios técnicos será reduzido para 2. Agora, 2:13 no Rio de Janeiro. Metropolitana 80.5 FM. A Alerj está pensando na segurança do Estado. Por isso, devolveu 282 milhões de reais para o governo do Estado, sendo que 50 milhões foram para o Segurança Presente. Aí sim, mandaram bem. A Alerj também está sempre pensando na cultura. Reformou e reabriu o Palácio Tiradentes. Adorei conhecer. Patrimônio histórico lindo. A Alerj transforma a sua vida. Saiba mais em alerj.rj.gov.br. Metropolitana 80.5 FM. Jabuticaba sem caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. A corrida por fontes renováveis no Brasil vem embalada por um novo ciclo de neocolonialismo climático. É o que diz o livro Energia e Neocolonialismo, o primeiro volume da coleção Politizando o Clima, Poder, Territórios e Resistências, organizado pela pesquisadora Fabrina Furtado. O livro também denuncia que, em nome de combater a mudança climática, surgem políticas que aprofundam conflitos de terra, geram violações de direitos e intensificam o racismo ambiental. No episódio de hoje do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, vamos falar mais sobre esse assunto. Mas antes de batermos um papo aqui com a nossa primeira convidada do dia, peço para você avaliar o nosso programa após ouvir o episódio. Caso já conheça o nosso trabalho, vai lá na aba Sobre e coloca 5 estrelinhas para fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Lembrando que você pode acompanhar esse podcast nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbr.com.br, também na Rádio Metropolitana, na frequência 80.5 FM, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da noite. Vamos então bater um papo com a nossa primeira convidada de hoje. Fotossíntese. Fabrina Furtado, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, conversando conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Professora, primeiramente quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite de estar aqui compartilhando com vocês. Muito obrigada. Nós estamos abordando nesse episódio do nosso podcast sobre o chamado neocolonialismo climático. De início, eu queria te pedir para explicar um pouco sobre a relação desse termo, né, neocolonialismo climático, com a busca por fontes renováveis. Qual a relação entre essas duas coisas? Claro. Primeiro, eu queria só mencionar que eu entendo, né, que esse termo tenha surgido da publicação do volume 1 de uma coletânea, né, que a gente está produzindo, né, o CPDA, junto com a Fundação Rosa Luxemburgo, a editora Funilaria e o Le Monde Diplomatique, né, que é uma coleção Politizando o Clima, Poder, Territórios e Resistência, onde a gente busca analisar criticamente alguns dos principais temas, políticas, projetos e os atores envolvidos nos debates energéticos e climáticos, principalmente, né, num contexto aí de pré-conferência das partes UNFCCC, né, que é a Convenção de Mudança Climática da ONU, que vai ser realizada aqui em Belém, do Pará, no final do ano. Então, a gente, para contribuir aí para os debates, mas principalmente para a gente avaliar as implicações, né, das principais propostas sendo colocadas como respostas a mudança climática, a gente vem produzindo essa coleção. E o primeiro volume dessa coleção é exatamente sobre essa questão que você está levantando, que é energia e neocolonialismo. Então, o que a gente busca analisar nesse processo é como a resposta, uma das principais, né, respostas que os agentes dominantes estão construindo e buscando implementar em torno do combate à mudança climática é essa ideia de transição energética. E aí, dentro dessa ideia de transição energética, a gente tem visto um avanço de megaprojetos das chamadas energias renováveis, né, ou seja, de eólicas, de usinas solares, né? Então a gente vê aí o que vem sendo inclusive chamado por muitos movimentos sociais de um latifúndio de eólicas, de usinas solares, dessa questão que vem sendo debatida do hidrogênio verde, né, que é um tido como combustível do futuro, que vem dessas energias renováveis, como também um avanço de projetos de mineração de minérios que são necessários tanto para essas energias como também para a construção de baterias para carros elétricos, que é o caso do lítio, né? Então, essa transição energética vem levando ao avanço desses projetos sobre territórios, né, sobre povos indígenas, sobre comunidades tradicionais, e a grande questão que a gente vem vendo também é que são projetos que não são em função das demandas, das necessidades, né, que a gente tem aqui no Brasil, muito menos dessas comunidades que são as mais atingidas, né? O que a gente tem visto são projetos, né, que buscam exportar essa energia para os países do Norte e principalmente, né, os Estados Unidos, União europeia, né? Então a gente vê aí a Alemanha, por exemplo, tendo um papel fundamental, né, influenciando políticas públicas no Brasil que avancem em relação a esses projetos, né? E aí a gente tem um artigo, né, do Gabriel da Elisângela, que vai falar do papel da Alemanha na promoção de políticas voltadas para o hidrogênio verde e as implicações desse processo. Então, o que a gente vê é isso, né? São projetos que afetam os nossos territórios, mas que são utilizados para exportar energia para resolver problemas que não são nossos, problemas que são dos países do norte, problemas que nada tem a ver com o clima. São questões relacionadas à crise energética, né, por causa de guerras que esses próprios países estão envolvidos de uma forma ou outra para cumprir com metas que eles estabeleceram, né? Por isso que a gente fala aí de um neocolonialismo, né? Ou tem outros que falam em colonialismo climático. Então, a gente vê esses projetos, tanto de energia, como depois vai ter um volume que vai falar de mineração de petróleo, de bioeconomia, vai ter um outro volume que fala de mercado de carbono, né? E esse negócio de compensação. Ou seja, são projetos que são implementados em nossos territórios, as implicações permanecem nos nossos territórios, na nossa economia, né? Porque a gente reforça o papel de subordinação do Brasil ao capitalismo global, de subordinação e de dependência para cumprir com interesses, com necessidades que são dos países do norte. Por isso a gente reforça essa ideia de que há aí um colonialismo, um neocolonialismo agora em nome do clima. E até vendo algumas entrevistas que você falou sobre esse livro, a questão da definição de transição energética também é levantada como algo muito vago. Por que você chegou a essa conclusão? É isso, nesse campo, né, que a gente tenta analisar os conflitos ambientais, ou que a gente fala muito de uma ambientalização dos agentes dominantes, né, como as corporações, como os governos vão inserindo nas suas práticas, nas suas narrativas, nas justificativas ditas ambientais, nos seus procedimentos, criando serviços e produtos, a gente vê, né, a criação de certas noções que viram, né, como senso comum, mas quando a gente vai avaliar como essas noções são construídas, o que elas representam, a gente passa a questionar o que de fato está em jogo, né? Então, no caso de transição energética, isso fica muito evidente. Não é um termo de agora, né? Sociedade do petróleo passou por uma transição energética, né? Não é um processo novo, mas que nesse debate de clima ela vem se colocar como se as políticas estivessem promovendo uma transição de um modelo, de uma lógica de desenvolvimento baseada nos combustíveis fósseis por uma baseadas em energia renovável. Mas o que a gente vê, por exemplo, no caso do Brasil, né? A gente vê que não tem uma transição de fato ocorrendo, né? Porque o Brasil já tem, né, uma matriz energética, uma matriz elétrica que é grande parte baseada nas chamadas energias renováveis. E então, por um lado, a gente vê que continua os investimentos em combustíveis fósseis, continua não só os investimentos, como se busca pensar sobre novas fronteiras de extração de petróleo, como a gente está vendo, né, acontecendo aqui no Brasil com o Foz do Amazonas. A gente vê tecnologias cada vez mais extremas, né, de extração de petróleo, como é o de combustíveis fósseis em geral, como é o caso do frac. Então isso continua, e por outro lado o que a gente vê isso é uma diversificação das fontes, né, de oferta de energia. Então a gente nem está falando do consumo. Quando a gente vê os planos de investimentos em energia, né, o que a gente vê é isso, né, mais petróleo, a gente vê um processo de intensificação da eletrificação, isso a gente pode dizer o que está acontecendo, mas a gente não vê uma transição. Inclusive, por isso que a gente começa a questionar, né, a ideia da própria ideia de transição. Que transição está ocorrendo, né? Em nome de que essa transição está ocorrendo, né? Quais são as implicações dessa chamada transição? Então, essa ideia de que a gente está, né, se afastando de uma lógica de desenvolvimento baseada na extração, na exploração e, inclusive, na exportação de recursos naturais, né, que gera tantos problemas ambientais, né, como conflitos e violência, isso não está ocorrendo, né? A gente está vendo, na verdade, uma intensificação dessa lógica, desse regime, né, de acumulação que é baseada na extração e exportação de recursos naturais, né, em monoculturas, né, baseada em latifundiários, em determinados agentes dominantes. Então, a gente não está vendo, de fato, uma transição. Por isso, tem organizações e movimentos que falam em transação energética, né, e não de uma transição de fato. Agora, na tua avaliação, a questão ainda preocupa ainda mais quando se olha para os países do sul global? Esses países têm um papel destacado nessa questão de transição energética? Sem dúvida. Sim, pela grande disponibilidade de recursos, chamados recursos naturais, que a gente ainda tem, né, no caso das energias renováveis, é isso, é terra, né, é vento, né, são as águas, então esses recursos, são as florestas, né, quando a gente está falando, né, de mercado de carbono, de compensação de carbono florestal, a gente vê isso, né, que são as terras e os territórios que estão nos países do sul, que estão sendo mais usados e impactados nesses processos. Não que não existam, né, tem alguns projetos desses nos países do norte, mas grande parte desses projetos, essas políticas são baseadas nos territórios do sul global, né? E são territórios que não são vazios, são territórios com gente, são territórios com povos, com comunidades que precisam desses territórios para sobreviver, para se reproduzir, não só em termos materiais, mas culturalmente também. Então a gente vê aí uma reprodução e intensificação dessa lógica, né? Onde são os nossos territórios, os nossos recursos que são, né, traídos, saqueados e exportados, né, em benefício das necessidades dos países do norte, não dos nossos países e dos nossos povos. Então, esses projetos, grande parte, grande maioria, estão nos nossos territórios, sim. Agora, até quando a gente acompanha essa discussão envolvendo transição energética, energia sustentável, muito se fala no Brasil liderar essa questão, né? Você observa que o Brasil, de fato, está exercendo um papel de destaque quando se fala em energia sustentável, transição energética, ou a gente ainda está caminhando a passos lentos? A questão é essa, né? Tem um papel de destaque na promoção desses projetos que a gente precisa questionar, né, no sentido dos conflitos que são gerados e da ausência, de fato, de uma transição. Mas o Brasil, com certeza, tem um papel de liderança nas conferências, o governo lidera grande parte das discussões sobre transição energética, tem um papel de liderança, inclusive, em termos de financiamento, né? A gente vê o BNDES criando diversas linhas de financiamento, renovando o que a gente fala, né? O que a gente tem visto, né, é uma certa mudança aí nas formas de financiamento que vão fortalecer parcerias com o setor privado, vão fortalecer processos de financiarização, né? E o Brasil tem tido um papel fundamental em liderar esses processos, tanto pelos seus agentes, né, como eu comentei agora, o BNDES, né, suas empresas, né, que estão aí financiando a COP, inclusive, né, empresas de mineração, o agronegócio tem um papel central também nesse processo, né? Então, tanto recebendo investimento como promovendo essas parcerias pública e privada para fortalecer os investimentos nesses projetos, como fortalecendo terra. A gente fala também que parece às vezes que a gente tem uma vantagem comparativa que é de oferecer terra, de flexibilizar a legislação ambiental, de flexibilizar a legislação em torno da estrangeirização de terras e de outros processos que permitem que, né, que essas grandes corporações, muitas das quais são de outros países, mas também, né, essas outras que estão no Brasil em relação à mineração, ao petróleo, ao agronegócio, fortaleçam a sua atuação e se expandam sobre territórios, né? Então, nesse sentido, o Brasil está tendo uma liderança e a gente está vendo diversos processos, né, avançando nesse sentido. Mas é uma liderança que nos preocupa bastante, que poderia ser uma liderança que levasse outros tipos de demandas e outros tipos de preocupações e não essa intensificação desses projetos que exploram, que geram conflitos e que não são projetos que lidam com o problema do clima, não são projetos que estão relacionados a um combate, né, real à mudança climática. Então é uma liderança que, apesar de não ser negacionista, também nos preocupa em termos, né, desses conflitos que vêm sendo gerados em torno desses processos de transição energética. Nessa questão de exploração, um outro tema que tem sido visto com um olhar meio que de desconfiança, de preocupação de alguns ambientalistas, de pesquisadores que defendem as questões ambientais, é a questão envolvendo a exploração de terras raras, né? Que é um assunto que voltou à tona agora, com os Estados Unidos demonstrando esse interesse no Brasil por conta do tamanho que a gente tem, né, para fazer essa exploração, né, de ser a segunda maior reserva de terras raras. Isso também é algo que te preocupa? Sem dúvida, né? Como eu mencionei, assim, né? A gente está vendo uma intensificação dessa lógica de extração, que ela se dá de várias formas, de tecnologias cada vez mais extremas, de financiamentos que vão se intensificando, de fortalecimento de determinados grupos, né, que vão buscando cada vez mais essas novas, vamos dizer, né, formas de extrair diferentes recursos, terras raras, né, sendo um deles, né, a gente vê mineração em alto mar, a gente está vendo isso, eólicas não só na terra, mas eólicas, né, também no mar, a gente vê aí na extração de lítio, né, todo tipo de novas formas de extrair cada vez mais recursos, né, que são essenciais para as turbinas eólicas, para os carros elétricos, né, terras raras é também usado para isso, né, para os painéis solares, baterias, né, etc, etc, né, que representa isso, mais mineração representa mais extração, né, representa mais conflitos, né, nos territórios e, de novo, não trata dos problemas, né, que são fundamentais, né, que é a forma de produzir, a forma de consumir, né, a forma, é isso, o motivo pelo qual esses recursos são tão extraídos, é para alimentar a população, é para alimentar uma forma de consumo, né, que é absolutamente injusta e insustentável. Então, todas essas novas tecnologias e minérios, né, e recursos, né, estão gerando cada vez mais conflitos e problemas relacionados. Agora o Brasil está num momento aí que está nos olhos do mundo, digamos assim, por conta de ser sede de vários eventos aí de magnitude internacional, né? Teve o G20, aí agora estamos às vésperas da COP30 também. A COP30 que muito se espera que tenha esse debate relacionada às questões ambientais, de fato, tenha uma expectativa de que essas questões sejam debatidas na COP30 e que não fiquem somente no âmbito da discussão, mas que algo seja implementado, de fato, para que a gente tenha uma virada de chave? Olha, eu acredito na capacidade de mobilização das organizações, dos movimentos, das lideranças de comunidades, da liderança de organizações que estão, né, promovendo há algum tempo. Cada vez que esses eventos são realizados, né, as organizações e os movimentos, né, pesquisadores, etc., se juntam e aproveitam, né, a oportunidade para fortalecer debates, para fortalecer ações nos territórios, né? A gente está realizando, junto com várias organizações e movimentos, atividades de formação, né, sobre diversos desses temas. E nesse sentido, eu acredito muito nessa capacidade de mobilização e de organização. O evento em si, infelizmente, né, o que a gente tem visto só levanta preocupações, né? Desde, como a gente viu em outros grandes eventos aqui no Brasil, começa pelas as implicações para o povo de Belém, que está sendo removido dos seus lugares de vivência, de moradia, tendo lixo ou outros resíduos jogados nos seus bairros. E aí a gente sabe, né, que é uma população majoritariamente negra, né, uma população que já está em situação de vulnerabilidade, né, ou seja, uma organização da cidade para receber um grande evento que não olha ali para seu próprio povo, nem se preocupa com os impactos ambientais dessa reestruturação da cidade para realizar um grande evento sobre um problema ambiental, né? Então isso já vem levantando preocupações, né? Enchentes em Belém ocorrendo, né? Que ninguém fala muito sobre isso, né? Então essa questão já levanta uma preocupação. E a outra é a gente ver os agentes que mais participam desses eventos hoje em dia, cresce cada vez mais, né, a participação de grandes corporações do agronegócio, né, da mineração, que financiam, que participam e que definem, acabam definindo e governando de uma certa forma, né? A gente a gente avalia, né, que a gente está no momento do sistema capitalista onde as corporações têm uma arte de governar, né, muitas vezes que não é visível, né, para a maioria da população. Então isso preocupa, né, quem a gente vê chegando na COP, né, e que vai estar definindo as políticas, e o que a gente tem visto até agora de propostas a serem aprovadas, né, como a transição energética, né, um fundo Floresta Tropical para Sempre, que buscam que querem aprovar na COP30, um fundo baseado na especulação, no capital financeiro, toda a regulamentação da lei do mercado de carbono e outras propostas que vem preocupando a gente, né? Então, nesse sentido, as expectativas em torno da COP30, né, se são boas, tem muito mais a ver com a mobilização, com a articulação e com os processos que movimentos sociais, né, comunidades e povos indígenas e tradicionais vêm levando a cabo, né, há um bom tempo e vão continuar fortalecendo daqui até a COP30 e depois, né? Então, é aí que está a minha expectativa. Até porque, falando de projetos, como você citou alguns, a impressão que a gente tem, isso ficou muito latente agora com a aprovação do projeto de lei do licenciamento ambiental, que ainda vai ser discutido pelo presidente Lula, mas, enfim, essa aprovação já deu essa sensação de que parece que a gente dá um passo à frente quando se fala em defesa do meio ambiente, mas aí acontece algo que é volta aí 20, 30 casas. A proporção em que a gente caminha não é a mesma com a qual a gente retrocede, né? Exatamente, né? Excelente, né? Você trazer a ideia. É o caso do PL da devastação, que agora é isso, né? Está na mão do presidente para ser aprovado e preocupa, né? Porque a gente já tem diversos problemas em relação aos empreendimentos, né? E se flexibilizar e dar a possibilidade de autodeclaração de um empreendedor, né, sem necessidade de análises técnicas prévias, é um risco muito grave, né, para a questão ambiental e para os direitos, né, de comunidades que estão nos territórios onde esses projetos avançam. E nesse sentido, né, a gente volta àquela questão inicial, né, que eu comentei com você, que essa ideia da ambientalização. A gente fala, inclusive, de uma ambientalização truncada. Então, a gente vê que desde que as leis, né, as institucionalidades em relação ao meio ambiente foram criadas, tem uma pressão muito forte para que elas sejam flexibilizadas ou desrespeitadas, né? Então, a gente teve lá o Código Florestal, né? Diversos projetos de lei e propostas de mineração em terras indígenas, né? Hidrelétricas em terras indígenas, né? E essa aí de flexibilização ou, né, acabar, né, com um dos poucos processos que a gente tem, né, para se agarrar, para poder denunciar ou poder garantir minimamente, né, os direitos, que é o licenciamento ambiental. Então, tudo isso ocorre ao lado, e aí não é incompatível, na verdade, tem uma complementação dessas narrativas de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, né, energia limpa, é isso, transição energética, né, então todo esse processo, construção de narrativas, né, de propostas técnicas que estão sendo construídas em nome de lidar, de enfrentar o problema ambiental, não lidam com as questões de raiz, né, que é isso, né, como o agronegócio desmata, as queimadas, os incêndios, como a gente tem um consumo que é baseado na extração e exportação de recursos naturais, que gera conflitos, gera violência no campo, que viola direitos. Isso aí a gente, né, não debate. Não debate o marco temporal, né, que é outro grande retrocesso. Então, o que a gente vê é isso, é que essas construções de ideias como transição energética, de mercado de carbono, de agricultura sustentável, de mineração, né, climaticamente amigável, inteligente, etc., são narrativas, né, que na verdade é isso, buscam legitimar atores que estão violando direitos e querendo cada vez mais flexibilizar qualquer lei ou direito existente, né, que protege o meio ambiente e os direitos humanos. Agora, dá para dizer que maior do que a falta de informação, talvez, seja esse engajamento da sociedade civil com essas pautas ambientais, e por isso há esse enfraquecimento? Na tua visão, a população, de modo geral, é pouco interessada nesse assunto? Eu acho que aí eu volto um pouco essa ideia que eu comentei da arte de governar das empresas, né? Como as empresas governam. E elas governam estando lá aprovando uma PL da devastação, ou seja, presente ali no legislativo, nas bancadas que a gente tanto conhece, presente no executivo, presente no judiciário, mas presente também em todos os processos de educativos. A gente vê, por exemplo, propostas, né, do agro de mexer no currículo escolar, de contribuir com material que promova, né, uma visão positiva do agronegócio, né, como sendo responsável por alimentar o Brasil e ser sustentável, que a gente sabe que não é o caso, mas a gente vê também destruição de escolas do campo, que fazem exatamente o contrário. A gente vê influência nos meios de comunicação, novelas, que é onde o público, né, mais tem acesso à informação sobre esse tema. Então, não se tem uma educação, vamos dizer, ambiental crítica no sentido de questionar a atuação desses atores, de discutir a desigualdade ambiental, de